E aí, pessoal, eu sou Eduardo Ritalino e esse é o Estranho e Aleatório, o primeiro podcast, né, de muitos, podcast que pretende ser um pouco diferente. A gente vai basicamente falar de tudo um pouco aqui. E hoje eu tô aqui com o meu amigo, o Fael Leone, que também vai ser um participante do podcast, vai gravar comigo aí sempre que der, né? Dá um oi Pessoal, pra tudo galera. bom? Vamos começar esse podcast aqui, esse projeto que vamos tentar levar pra frente. Podcast diferente do gênero aí que tem. Sim. Então, cara, hoje, né, eu acordei, tipo, ansioso, né, que eu falei, porra, hoje eu vou gravar lá o podcast finalmente, que a gente tá um tempo, né, Eu tô há um com essa mês expressão. ansioso. A minha ansiedade é de um A gente tá mês com de esse ansiedade. projeto aí de gravar esse podcast aqui tem um tempo, né, eu falei, Faz pô, hoje tempo. vai dar, né, aí eu já fiz até, tá desde de manhã fazendo aquecimento aqui na garganta, fazendo aqueles exercícios, tá ligado? E aí eu, tipo, tava todo animado, tá ligado? Aí eu falei, porra, vou até entrar no meu Facebook aqui, né? Falar com o Fael do podcast e tal. Aí eu entro no meu Facebook e descubro que eu fui bloqueado, mano. 30 dias bloqueado e, tipo, é por um bagulho que, caralho, mano, eu fiquei muito bravo. Era um meme de 2012, cara. Deixa eu ver como é que o mundo tá uma desgraça, cara. Os caras caçaram um post de 2012 pra te denunciar. Não, cara, eu, tipo, pra quem me conhece no Facebook, sabe que eu faço aqueles. Pego os memes antigos e faço umas postagens novas pra zoar, tá ligado? Tipo, aquele do melhor do mundo do Pânico, ou eu também. Miserável, acertou miserável. Esses memes antigos aí que são pérolas, tá ligado? Aí eu Sei. peguei esse, fazer de volta pra dar uma zoada, né? E, tipo, ele é um meme que foi criado no Facebook. Aí eu falei, ah, então não vai dar nada, eu vou postar ele aqui. Aí eu postei no outro dia, tipo, o meme que era de 2012, todo mundo postava no Facebook, ele me deu um bloco de 30 dias, cara. Putz, Que é aquele lá, o Centavara, moleque baitola, lembra? cara. Lembro. É um meme clássico, cara. Eu falei, porra, Esse é vai dar clássico, nada. velho. Eu postei até a galera curtiu e risada. Eu falei, porra, mano, puta que merda que tá essa rede social. É Esse eu cheguei a o. ver no Orkut, cara. Nossa, então é mais antigo ainda, hein? Acho que é 2011. Você vê como é que tá o politicamente correto tá indo. Tá acabando com tudo, cara. Puta que Tá. pariu. Como se fosse o tráfico, né? Que acaba com as praças e os locais que você frequentava. É o politicamente correto. É uma praga, tá ligado? Que vai consumindo tudo que a gente gosta e vai destruindo. É, cara, é tipo como você entra num local cheio de regras, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, um estabelecimento. E esse estabelecimento é a internet, cara. Qualquer lugar que você vai, no Twitter, no Facebook, qualquer local tem essas regrinhas do politicamente correto. E tem a turma que patrulha o politicamente correto. O bagulho é que até um certo tempo não existia esse bagulho. A gente era livre pra falar, zoar. Fazer piada com o que a gente queria. Agora, hoje em Não, não dia, existia se não. a gente faz uma piada de 2011, agora o pessoal cai em cima batendo, denuncia e a 30 dias é bloqueado. É uma palhaçada. Nos primórdios da internet tinha mais liberdade. Não sei de onde surgiu esse pessoal, cara. É, nos primórdios. Cara, acho que até acho que 2013, cara, a gente tinha um pouco mais de liberdade. É, velho. Aí chegou 2013, eu vi aquele pessoal da Terra retardado, aí começou a ter feminista. Aí 2014 foi ladeira abaixo total. Teve as eleições lá e o pau começou a quebrar com o pessoal. Verdade, a internet ficou muito polarizada, muito dividida. Esse pessoal percebeu que eles tinham espaço também na internet, então eles se incluíram. É, esses Social Justice Warrior, né? Que o Social pessoal Justice fala. Warriors. Não é que eles têm espaço, é que eles não querem, tipo, acabar com racismo, com homofobia, com esses negócios. Eles querem usar esses preconceitos aí para se promover, para ganhar atenção em cima deles. É verdade, o termo até Social Justice Warrior, ele já existia desde o século passado para definir essa mesma galera da vida real, que eram que lutavam por É. justiça social, mas era um puta marxismo cultural total. Mas na internet ele ganhou o social ganhou um termo maior, que é social de mídias sociais, então, É. que é a galera que patrulha a internet, o Social Justice Sim, essa Warriors. galera. Não, é igual eu tava falando, essa galera ela quer usar o problema do racismo, essas coisas, para se promover. Tanto é que eles nunca vêm com uma solução pro problema. Eles Não. escatam, eles sempre tentam deixar o problema maior e É depois verdade. eles. E se eles não têm um problema para tentar se promover em cima, eles vão lá e criam outro, tipo gordofobia, islamofobia, esses negócios que eles inventam aí. Pra tentar ganhar mais palanque em cima. E o auge disso aí, por exemplo, um dia desses eu estava entrando na internet navegando quando eu vi um textão gigante assim de uma menina falando uma história absurda, cara. Uma história absurda que você via pelos detalhes que ela contava. Então ela Ela estava numa praça, eu acho, não me lembro assim, e que chegou os policiais, e a maneira como ela descreveu é até um script engraçado, cara, de comédia, que os policiais super malvadões foram cruéis com ela, e logo após isso, ela organizou um protesto em massa contra a polícia, na praça que ela disse que supostamente ela foi assediada, sei lá, pela polícia. Então ela causou um problema real, que é uma coisa da esquerda, eles querem inventar uma verdade maior sobre uma coisa que é mentira. É uma É uma verdade. verdadeira, né? É, tipo, uma verdade maior só pode ser baseada numa verdade menor. Mas para eles não, cara. Eles pegam a Não, eles mentira. criam verdadeiras, É. falsas verdades que viram verdadeiras. É Aí eles verdade. querem que vire verdade. Eles pegam Aí. uma mentira e transformam, não, faz parte de uma verdade maior. Por exemplo, um caso que de estupro que não ocorreu, e fazem lá, a polícia vai investigar, descobre que não houve, aí então eles falam, ah, não, mas o estupro é uma verdade maior que ocorre, e aí faz uma problematização. Não, essa galera das fanfics de esquerda, eles são, velho, eu acho que esse pessoal tem doença, cara, porque o nível que eles chegam pra enfiar criança e cachorro e coisas assim com política, tá ligado? Tipo, igual eu tava lendo lá naquela página, eu recomendo, acho que eu vou botar aí no post aí pra pessoal, a página fanfic de esquerda, ela deu uma parada agora, mas ela é muito boa. Ela mudou, ela tá na crítica social foda. Também é muito boa, os caras são geniais. São os mesmos Então, é a caras. fanfic de esquerda que a mulher fala que a filha dela saiu com o vestido vermelho e o vizinho fascista jogou dois pitbulls em cima da filha dela. Eu falo, meu Deus, cara. É um absurdo de raiva. Não, igual criança de 2 anos dando de inteligente, genial, com Sim, a aquelas Nina. críticas. Nina, 6 anos. Não, acho que as melhores é dos argentinos. Os argentinos que lutam contra o racismo. Tem umas. Já viu essas? Já vi, cara. Que a menina fala que alguém comete o um ato de racismo, supostamente comete o um ato de racismo, aí vem o argentino e fala: Não, isso é racismo mesmo? Que não sei o quê. Caralho. Meu Deus. O bagulho foge da realidade. Tu não sei, tá ligado? E é bom que a gente se diverte com isso. Se diverte, cara, se diverte, mas é bom quando não prejudica ninguém, né? Quando eles estão delirando no mundinho deles, cara. Mas quando prejudica alguém, aí é que é foda, cara. E sempre tem a conclusão, todos aplaudiram. Todos Porque sempre aplaudiram. assim, é um bagulho absurdo no caralho. Aí no final, todos aplaudiram. Todo mundo Ah, eu levanta, tava. né? Flash mob de aplausos. O pessoal se comove, tá ligado? É. Igual a mulher, que ela falou, ah, que no ônibus o ela foi pagar, o cobrador perguntou dela, ela falou não sei o que, falou a Temer, que não sei o que, e sambou na cara da sociedade. Ela fala, e todo mundo do ônibus aplaudiu, foi lindo, que não sei Todo mundo no ônibus tinha o mesmo pensamento dela. É o cobrador e o. Cara que vem de balinha. Mas é, cara, é a mentalidade dos Eu caras. já presenciei uma menina escrevendo uma fanfic lá no Facebook, lá. E aí eu falei, caralho, não tem como isso ser verdade, cara. Isso aí é mentira. Aí ela catou e falou, não, é verdade, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, mano, ela catou e me bloqueou, que eu falei Não, que era mentira. e tem muita gente que cai, você vê que a história é absurda, não tem nenhum nexo com a realidade, tem lá milhares de likes e milhares de compartilhamentos e comentários, e gente organizando protesto e chorando nos comentários, e você vê, cara, isso não tem E nenhum nexo com a realidade. a gente falou, lacrou, biga, que não sei o quê. Eu falei, É, cara, caralho, é a mano. geração da lacrada, cara. Geração milênio lacrada. Puta que vergonha, cara. Então, mano, a pior geração. Só. E o intuito é piorar cada vez mais, cara. A gente fica preocupado com o futuro. Ah, eu espero que não piore, não, cara. Eu torço pra não piorar. A gente tem que encontrar um modo de neutralizar esses caras. Porque recentemente, é até bom citar aqui, teve esse negócio de fake news agora, que o Facebook agora vai poder bloquear, reportar como notícia falsa. E quem vai estar. Tá, uma das empresas que vai estar tá monitorando, cara, é a empresa do George Soros, cara. Cara, eu vi que uma das empresas que vai fazer as notícias, que vai ter as notícias como verdadeiras, vai ser o Catraca Livre. Eu falei, Catraca eita Livre, porra! puta! Eita porra! Pera aí, o Catraca Livre agora vai monitorar o que é verdade e o que é mentira, do que eu digo? Puta, mano. Site mais sensacionalista que tem. Um, né? Dos. É. Aliás, o sensacionalista virou Não. sensacionalista mesmo. Você Não, já viu não. isso? Sensacionalista, cara, acho que é um dos maiores Verdade. exemplos de daquilo que pretendia ser algo engraçado, tinha tudo uma pretensão para ser algo bom e do nada, cara, passa a ser máquina de propaganda para Pra governo e tal, político. para Chega a político, cara. ser. E pior que eles tentam dar uma disfarçada assim, tipo, eles fazem uma notícia, tipo, criticando a esquerda e 15 notícias esquerda e direita e falando de fascismo, que não sei o quê, que o outro é fascista. Eu falei, ah, tá. Nossa, cara, não dá nem pra disfarçar, cara. É evidente a forma como eles agem, como eles reagem pra nas notícias, como eles escrevem, tipo, ah, criticar a esquerda, bem simples, mas qualquer coisa que venha do lado oposto, eles fazem uma crítica agressiva mesmo. Não tem nada de... Quando é criticar a esquerda, é um bagulho pequeno que vai aparecer uma vez, ninguém vai dar a mínima e não vai ser quase nada. Vai ser só uma agulhinha no monte de. No paredão de agulhas, né? Porque é fogo, cara. O sensacionalista virou realmente um bagulho sensacionalista, de verdade. Ao Olha a extremo. piada pronta. A piada pronta. E caramba. E nos memes, que é a nossa área, nas páginas de memes, tem Social Justice Warrior infiltrado? Olha, cara, como eu tenho, cara. Puta que pariu. Olha, gostaria até de começar a falar aqui, cara. É o Turma da Mônica Shitpost, cara, que é o. É um grupo que, cara, ele era um grupo legal, cara. Era no começo, tipo o Simpsons Shitpost, os grupos Shitpost gringos, sabe? Americano, não é? É, os americanos, tem espanhol, tem um É. monte, né? E ele era legal no início. Tipo, o pessoal entrava lá, fazia suas piadas do Turma da Mônica, todo mundo ria. Até que um dia, tipo, um moleque ele catou e fez uma piada lá que a DM do grupo achou machistas, opressores, não sei o quê, e ela começou a meter textão no grupo. Ai, não sei o quê, você tem que parar de ser babaca, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que isso é machismo, que não sei o quê. Aí baniu o Isso num cara. grupo de postar memes aleatórios, cara. Tipo, de É. fazer zoar só você rir. Aí começou a banir um monte de gente, cara, que não concordava com ela. E aí a Nossa. galera, mano, virou uma ditadura, cara. Porque, tipo, a galera que não concordava com ela bania simplesmente por não gostar da pessoa. Não era Ia porque a pro pessoa fazia algo gulag. errado. É. Enfiou um monte de regra tão imbecil, cara. Tipo, se você usar qualquer meme que não seja da Turma da Mônica, eles baniam. E aí ela começou a se achar com algum poder e ela começou a banir todo mundo, cara. E o grupo que era legal começou a decair, cara. Só ficou aquela galera da lacração chata, mano. Cara, eu acho que ela baniu mais de 50 mil pessoas ali, cara. E a Então. galera que ficou. A galera que foi banida ficou. Porra, eu queria postar no grupo de shitpost. Eles foram lá pro. Fizeram o Turma da Mônica Merda Postagem, que é um grupo de shitpost de verdade da Turma da Mônica, É né? uma resposta ao grupo que ela destruiu. E tipo, e ela se acha pra caralho. E ela fala que esse grupo é o grupo dos banidos, né? Só que esse grupo nasceu quando ela nem pensava em começar essa ditadura. Sim. Mano, olha o absurdo, cara. Ela faz com os ADMs o bagulho que é tipo uma byte. E aí quem curtir aquilo lá é automaticamente banido do grupo. Puta, mano. Só se a pessoa curtir, pá, curtiu, pá, Nossa. baniu. É um bagulho tão idiota, cara. Aí o pessoal que é banido do grupo, todo mundo começou a ir pro Merda Postagem. E ela ficou irritada. Aí ela fica stalkeando o pessoal lá do grupo do Merda Postagem, denunciando as coisas, revoltada, tá ligado? Mas Sim. imbecil, mano. Cara, eu acho que esse é o maior exemplo do que o politicamente correto faz, cara, com a sociedade, que é quando você começa a impor regras demais, quando você começa a dividir demais as pessoas, você cria isso, cara. Você cria Cara. uma situação completamente Ela, é a mina, lastimável, cara. Puta. cara, ela tirou totalmente a liberdade do pessoal, cara. Total, total. E E tem o isso não se pessoal que tá resume lá ainda. só ao Turma da Mônica Shitpost, cara. Tem muito grupo, tem muita página, tem muito local na Sim. internet que é assim. E isso divide a internet, cara. É você imaginar a internet, os primórdios da internet, você falou 2013. Você imaginar ali a internet como era um paraíso onde todo mundo zoava, todo mundo tinha o livre, a espontânea vontade de fazer piada com o que quisesse. E aí do nada, cara, começou a surgir essa galera que patrulha piada, patrulha meme, patrulha o que você posta. E o pior, eles têm o apoio de plataformas maiores, como o próprio Facebook. Porque se, por Sim, exemplo, o Facebook se entregou, cara. se o Facebook realmente se importasse com a liberdade, a gente teria vencido essa galera há muito tempo. Mas não, eles conseguem derrubar nossas páginas, nossos posts, conseguem fazer a gente tomar bloco e derrubar até nossos perfis, cara. Seja no Aquele. Facebook, Não, seja no tem Twitter. Até uma no página que Twitter, chama. cara, até no Sim, Twitter. tem uma página que chama Memes de Cabeça. Você lembra Eu dessa lembro, eu lembro. página? Cheguei a ver Que eram umas cabeças de manequim e conversava. Era meio. Não sei se, mas era engraçado inocentes, cara. demais. E Era. só porque o cara, tipo, ele zoava signo, ele zoou que o personagem lá, o Clebão, ele gostava de signo, chamou o Clebão de baitola, essa galera aí, Social Justice Warrior, botou a página no grupinho deles aí de luta aí, aspas, né? de luta e mandou denunciar em massa a página dos caras pra cair. Os caras falaram, puta, não dá mais pra gente não. Eles postavam os bagulho, né? O pessoal ria, compartilhava, dava no outro dia, caía, ele tomava bloco. Aí ele falou, não, mano, ah, deu pra mim, acabou a página aí, vou continuar mais não. O pessoal, eles postam os bagulho, eles vêm, denunciam em massa, derrubam, eu fico bloqueado no meu Facebook. Aí é foda, velho. Pois é, cara, assim, de exemplo também, tinha uma página de um grande amigo meu, famosa aí, que ela era super legal, cara, tinha memes assim e mais, e por conta de uma opinião do cara, que foi contra a Inês Brasil, os social justicers derrubaram a página, cara, derrubaram, isso foi, acho que foi no começo, faz um ano, mais ou menos, isso aí aconteceu, é, faz um ano, começo de janeiro do Sim, ano sim. passado, e aquele foi o maior exemplo de como todo mundo se revoltou, todo mundo em volta daquela página que gostava, se revoltou contra esse grupo, contra o Social Justice Warriors, que era uma organização mesmo, eles possuíam grupos deles, que era um grupo de fãs de Inês Brasil, e eles possuíam toda uma tática. Era uma tática de guerrilha, cara. Tipo, eu acho que os caras Sim, é isso que tinham o fizeram manual do pra eles de Marighella, cabeça. cara. É, cara, eles fazem isso mesmo. Eles, eu não gostei de tal coisa. Bota lá no grupo deles, denuncia em massa. Igual aconteceu lá no Truths Bacon Bar. Você conhece, o Truths? Não. Pessoal que não conhece, tipo, é um bar que fica lá, acho que fica no Mato Grosso. É, no Mato Grosso. E, tipo, o dono é um lugar bem da hora, cara. Tipo, eles fazem sanduíche com o nome de filmes de ação, de comédia, etc. Tipo, tem um hambúrguer que chama Stallone Cobra, um hambúrguer que chama Yoda Burger. É bem da hora o lugar, né? Tipo, como eles botam bastante bacon no, nos lanches, os veganos começaram a encher o saco do cara pra ele ter opção vegana. Ele falou: Não, ué, o nome do meu bar Lanchonete de é Truths. bacon? É, o nome do bagulho é Truths Bacon Bar. Eu não vou fazer opção vegana. Se você quiser comer comida vegana, vai no restaurante vegano. E aí, o que esse pessoal aí fez, mano? Pessoal, que a gente falou da guerrilha. Catou o bar do cara e começou a fazer avaliação negativa. Ah, que esse bar é isso, que esse bar é aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. E dá uma estrela e fala que tinha rato, que tinha barato. Tipo, sendo que Puta, os caras mano. nunca foram no bar do cara, tá ligado? Maldade, cara, maldade. Trabalhador, cara. É, o cara é trabalhador honesto, mano. Aí o pessoal. Aí teve uma feminista lá que discutiu com ele. Aí não sei o que ele falou pra ela. Ela começou a chamar ele de machista. Aí, em resposta a isso, ele catou e fez um drink chamado Drink de Mulherzinha, que é um drink rosa, mano. E assim, nossa, mano. Aí elas deram cria, cara. Não só isso, cara. Colocaram o grupinho dele lá pra ser atacado. E o que uma delas fez? Foi lá no Facebook pessoal do cara, pegou foto dele com os filhos dele, começou a postar no grupo lá foto dele com os filhos dele, zoando, que não sei o Não. quê. Aí ele printou, processou ela. Aí acho que uns 10, 11 meses depois, ele ganhou o processo. E a mulher acho que vai ter que pagar 10 mil reais pra ele. E aí o que que ele fez? É vegano, hein? Aí ele criou um drink chamado Lágrima de Vegano. E com o dinheiro da injeção, metade do dinheiro, ele catou num dia fez uma promoção que todos os hambúrgueres iam ter o dobro de bacon por conta da casa e uma mesa ia ter a conta toda paga da indenização dessa mulher, mano. Então eu falei, nossa, genial demais, velho. Os caras é Puta, foda, cara. velho. Os caras é foda. Eles conseguiram vencer em todos os sentidos, eles. Ele venceu e deu o troco, cara. E o Zegano ainda ficou putaço lá nos comentários da página dele. Nossa, você não pode fazer isso, que não sei o quê. O dobro de bacon, mano. Nossa, saiu pela culatra muito forte, cara. Então, cara, eu acho que é o comportamento dessa galera, cara. É um comportamento mimado, cara. De uma galera mimada que não tem uma criação de rédea e acaba fazendo isso, acaba fazendo merda na internet. Faz merda na vida real, que o papai e a mamãe deixa, e vem pra internet e não entende o mundo da internet. E acaba fazendo isso, achando que a internet Sim. é o mundinho dela, das regrinhas dela, e não sabe se E se adaptar, não sabe ofende com viver. tudo, Se né? ofende com tudo, quer É, ofender os pessoal. outros, quer ofender os outros, mas não quer ser ofendido. É, igual aquele pessoalzinho lá que acha que fala, ai, piada, piada que ofende e diminui os outros não é piada. Aí você vai ver no Facebook do cara, ele tá fazendo um monte de piada. Sim. Zoando militar, zoando homens, zoando um monte de coisa lá no Facebook Zoando dele, tudo que eles judeu, não sei o consideram quê. opressor. É, tudo que eles consideram opressor, como se não ofendesse ninguém, né? É, que não tem, cara. Simplesmente é uma verdade. Não existe uma piada que não ofenda ninguém. Porque uma piada sempre tem um Sim. alvo, cara. Eu lembro Isso que até. eu falo sempre, cara. Tinha um programa no Multishow, cara. Eu não lembro que o cara justamente zoava isso. Toda a abertura ele fazia o comediante que não vai ofender ninguém. Tinha É o um Caruso. o Caruso, o Fernando Caruso. E quando ele Fernando fazia um. Caruso. É. Aí tinha uma lanterna assim na frente dele. Toda vez que ele ia ofender alguma coisa, O alarme tocava-se ele. tocava. Aí ele. No final ele não conseguia fazer piada alguma. Que era justamente É. uma crítica a esse politicamente correto que Foi, eu acho que o maior afetado do politicamente correto a princípio foi justamente o humor. A gente tem aí vários humoristas que estão de exemplo aí, o Danny Gentili, diversos que foram atacados por fazer o trabalho deles, cara. Que é contar piada, fazer os outros se divertir e ver uma galerinha patrulhar. E, caralho, cara, o Danilo Gentili, eu acho ele foda, cara, porque ele não Também. abaixa a cabeça pra pensar Não. politicamente correto. Diferente do Rafinha Bastos, né? Não, é verdade, cara. Nossa, esse abaixa a cabeça até lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, encosta a cabeça no chão e depois, puta, chega a ser triste. E ele que criou a maior polêmica, né? Por causa de piada. A piada mais polêmica foi a dele. Foi. E todo mundo defendeu e depois ele se submeteu a esse lado aí, cara. É uma vergonha. Foi. Vergonha. Pior, ele se submeteu aos YouTubers teens, cara. Pior do que Sim. submeter. Não, mas, cara, o Danilo Gentili é engraçado demais, cara. Agora você vai ver os caras que eles falam, ai, que é engraçado pra eles. Quem? Gregório do Vivier. Gregório do Nossa, Vivi. cara. Nossa, Nossa, cara. velho. E pior, cara, como se ainda ele não tentasse forçar que ele é um comediante, força como se ele fosse um grande pensador da Aspas, aspas. sociedade. Um Sim. filósofo. O Puta cara que escreve pariu. na Folha e faz umas colunas. Puta, mano. Só baboseira, o cara fala, o cara é um gnomo burro pra caralho, tá ligado? O cara parece, ele parece um gnomo e ele é burro pra caralho, ele é o Chico Santa Cruz, caralho, tá ligado? Cuidado que o Chico Santa Cruz vai processar a gente, hein, cara. Ai, morrendo de medo. Chico Santa Cruz é, puta, ele é o que você não deve fazer com a sua carreira, que a galera, você vai, não, ele posta qualquer coisa de política no Facebook dele, você vai ver 90% dos comentários agora esculachando ele, cara. Igual uma vez que ele postou lá, não vai deixar o Temer em paz. Aí o cara comentou: você não conseguiu nem tirar a Geisy da fazenda, cara. Você quer tirar o Temer da presidência? Você tá fazendo a gente rir também, cara. Porque não é possível, o cara é muito burro. Nossa, cara, é o lado bom dessa galera. Pelo menos faz a gente rir, cara. Só tem aquela página lá, Preconceitos do Bem, que eles expõem a esquerda fazendo, sendo preconceituosa. Sei. A esquerda sendo preconceituosa pra caralho, ninguém liga, tá ligado? Tipo, com aquele Fernando Holliday no MBL. Eu falo, eu não gosto do MBL, mas o que fizeram com esse cara, por ele ser negro e ser de direita, o pessoal começou a esculachar, falar que ele era da senzala. O Nossa. Tico Santa Cruz falou que ele era aquele cara do filme lá Django Livre. do Django Livre, falou que ele era É. escravo, que era não sei o quê, que servia ao senhorzinho, só porque ele pensa, ele é negro e pensa diferente do pessoal, né? Cara, no final, os E, verdadeiros tipo, ninguém falou nada, preconceituosos, cara. aliás, os únicos preconceituosos de verdade são a esquerda, cara. Sim, cara, a esquerda é preconceituosa demais, cara. E o pessoal, por eles se fingir de não ser preconceituoso, o pessoal acha que eles são os bonzinhos da história. Tipo, eles são, tipo, a senhorita Morello do Chris. Que ela tenta não ser preconceituosa, ela fala, ai, Sim. você é negro. Ai, não vamos cometer racismo. Mas seus pais certamente traficaram drogas, né? Você não conheceu seu pai. É sempre assim. É, cara. Tipo, eles falam, não, você pergunta pra eles, você pergunta pro esquerdista, o que você vê numa pessoa negra? Aí eles cartam e falam assim, ai, certeza que ele veio da favela, que ele é pobre, que ele não teve Sim. condições na vida, que ele traficou drogas, que não sei o quê. Eu falei, eita porra, cara. É os meus Tipo. argumentos para matar quem é negro no aborto. Não, ele vai nascer na favela e vai ser bandido. Então mata esse moleque aí. É, só os argumentos idiota, tá ligado, cara? Preconceituoso Porque, tipo, demais. caralho, é racismo demais, cara. Você julgar o cara, Sim. você automaticamente dizer que o cara é negro. Só porque nasceu na favela é Porque fala bandido, é assim, o cara é criminoso. bandido e veio da favela só porque ele é negro. É muito preconceito isso, cara. Muito, cara, muito. Tipo, igual tem um amigo do meu pai que é advogado, né? Ele é negro. Ele veio de uma família boa. Ele veio de uma família abastada, ele é negro. E ele fala sempre, né? O pessoal, ele. Só por ele ser negro, o pessoal acha que ele veio da favela, que ele teve uma história de luta, que não sei o quê. Aí quando ele fala que não, o pessoal fala: não, você tem que ter lutado por não sei o quê. É, isso é Você tem que ter verdade, vindo cara. de baixo, não sei o quê. Eu falei, é o preconceito, cara. Chega, eles aspiram o preconceito, né? E eles falam que não, a gente não é os preconceituosos, não. A gente Não, é o pessoal preconceituosa é a que. direita, que é opressora, que é Não, malvadona. e a direita, você pode ver, cara, o pessoal da direita, a gente não gosta que chama a gente de homofóbico, de racista, Não, tudo, porque a não, gente sabe que isso é ruim, né? Aí cara. Claro. se chama a gente disso, a gente não gosta, cara. Agora eles, mano, eles, de toda forma que tem, eles são, cara, porque São. se colhe na. Não, Se cara, colhe, assim, como é que fala? Se colhe na encolha. o que entristece, por exemplo, eu faço faculdade e a gente vê que nas faculdades, pelo menos na minha faculdade é particular, mas a gente vê nas faculdades, é triste, cara, você vê o nível da galera que vai formar, vai ser um profissional no futuro. Tipo, ali na faculdade é o último passo para você se tornar um profissional, alguém útil na sociedade. E você é um inútil na faculdade. A faculdade não forma pessoas úteis para o futuro, forma inúteis. Todos os coletivos, como eles chamam, todos esses grupos sociais, a maioria estão na faculdade, cara. E é triste, é muito triste. Sim, tipo, aquele vídeo do cara do Mamãe Falei lá, cara, que ele faz um vídeo das ocupações da escola, os caras, os moleques estão lá, estão ocupando a escola pra barrar a PEC. Aí ele pergunta: você sabe o que é a PEC? Aí tem um moleque que fala que a PEC é a reforma do ensino médio, tá ligado? Nossa. Aí, nossa, cara, os caras não sabem nem o que tá falando, velho, tá lá. E eu acho Aliás, eu vi que um. isso é um. Porque, tipo, no fundo, o social justice warrior, ele não enxerga o mundo, ele não enxerga o que ele defende, ele se sente tão paladino da justiça, como o apelido pejorativo dele fala, ele se sente tão paladino, tão justiceiro, que tão lutador pelo bem da sociedade, que ele não enxerga, cara, as atitudes dele, ele não enxerga o que ele prejudica, o que ele faz, ele é cego aos atos que ele prejudica a todo mundo. Sim, eles não têm noção, cara. Eles prejudicando uma loja de imóveis, é Alésia, não é? Alésia, cara. Eles prejudicando a loja de imóveis, eles sabem que vão estar prejudicando não só o dono da loja, que é A rico, dona, na mas vai estar verdade, não prejudicando é? A dona a era a modelo. faxineira, vai estar prejudicando a faxineira, vai estar É. prejudicando o pessoal, os marceneiros que fazem os móveis, vai estar prejudicando uma O galera imensa, cara. cliente que não sabe quem vai. É. Todo mundo, cara, é um senso de justiça tão cego e tão burro que destrói tudo que vê pela frente, cara. Eles são os heróizinhos do bagulho, né? São. Não, e tipo, esse caso da Lesa, né? O pessoal da Lesa foi atacado, né? Aí eles falaram assim: vocês estão atacando a gente? Então, beleza. Se até tal prazo a gente conseguir tantas estrelas, a gente vai fazer uma doação pra ACD. A gente vai fazer uma doação pra ACD de tanto. Se conseguir 4 estrelas, a gente vai fazer de tanto. 3 estrelas, a gente vai fazer de tanto. E aí, o que o pessoal da esquerda começou a fazer? Tipo, eles viram que o pessoal da direita tava lá dando 5 estrelas, já tava com 4 estrelas e pouco, mano. Eles começaram a ficar revoltados. O que eles fizeram? Foram na página da ACD lá falar pro pessoal da ACD não aceitar o dinheiro. Caralho, mano, isso é Não, baixo, isso viu? porque antes a Mano, Lésia até o colocou eles dentista. numa situação desconfortável, porque se eles votassem contra a Lésia, eles estariam votando contra os princípios deles de ajudar os que estão sendo doentes, todos o prazo da Sim. ACD. Então deixou eles numa situação que eles ficaram putos mesmo. Então eles foram na Botaram ACD, cara, uma na própria. sinuca de bico de verdade Os ali, caras cara. foram realmente muito inteligentes nessa jogada. Foram. Tipo, ah, não, você quer criticar a gente? Tá bom, mas se a gente chegar a 5 estrelas, a gente vai fazer tal doação. E Botaram. eles. Fizeram. Foi o verdadeiro xeque-mate ali, cara. Foi, cara, Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, cara. se eles continuassem votando contra a Lésia, se mostrasse que a guerra deles era cega, eles não se importavam com o pessoal da CD ou com qualquer outro, É. como eles realmente não se importam, eles estariam votando negativo. E aí eles se queimaram de qualquer jeito, que eles foram lá na página da ACD e falar Só pros caras não pioraram. aceitar a doação. Mano, que doença, cara. Doença. Pessoal da ACD lá, tá precisando Precisando, de tanto cara. dinheiro, cara. Ajuda tanta gente, precisa de dinheiro, né, mano? Aí os caras vão lá e fazem uma palhaçada. Poderia falar, ah, eu não aceito esse dinheiro sujo, que não sei o quê. Porra, mano, vai cagar, Ah, velho. não, não, não. É, galera, a gente já tá finalizando aqui o podcast. Esse foi o piloto, espero que vocês tenham gostado aí. E eu quero pedir para vocês aí, se vocês gostaram, sei lá, deixa um comentário aí embaixo dizendo o que você achou do podcast e tal. A gente vai tentar voltar na semana que vem e o podcast pretende ser bem básico e simples, a edição e tal. Semana que vem? Semana que vem. Semanal, então, podcast. Semanal, talvez, né? Eu quero deixar também aqui o e-mail que eu fiz pro podcast, que é estranhoaleatorio@gmail.com. Então é isso, pessoal. Então, é isso. O e-mail é estranhoaleatorio@gmail.com. É isso, pessoal. Estamos finalizando aqui. Espero que tenham gostado do nosso papo aí. E até semana que vem. Valeu. Valeu.